Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Hits Megamix. Eu disse-lhe ontem que estava cá hoje, não é? Pois é verdade, estou cá mais uma vez para trazer mais música. Hoje, excepcionalmente, o programa Hits Megamix vai ser um pouquinho mais pequeno do que o habitual. Vai ter apenas um set que dura aproximadamente uma hora e 17. Ora bem, e vamos então ficar com esse setzinho dos anos 80. Vamos depois encerrar, excepcionalmente hoje, esta emissão do Hits Megamix é mais pequena. Portanto, ao mesmo tempo que lhe digo olá, digo-lhe adeus. Eu espero que tenham a continuação de uma ótima noite e que tudo corra pelo melhor. Já sabem que à meia-noite arranca mais uma edição de Pop DJ. Esse em estado normal, o Hits Megamix está alteradinho, mas não. Mas o Pop DJ é estado normal e hoje arranca também a terceira edição de Electric Nights. É imperdível, fiquem bem. Ah, e já agora aproveitem a estreia do Thunder Web também para as 4 da manhã. Fiquem bem, um grande abraço, até para a semana. Yesterday, I was one of the lonely people. lady. Single baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me a stuff, that sweet, funky stuff. Stay. Take me to Funky Town. It's fun! Yeah. at night as a disco star. Disco stars. You can look, but you won't get far. Get so far. Like a bird in a gilded cage. She's a girl from a different age. She's a dancer. She's a disco queen, the very best that's ever been. She's hot and she's keen to be a disco queen. Disco dancer queen. Just want to show you what it's like to have a man. From the corner of my eye, I saw you.